Panorama Agrícola para 10 de novembro de 2011, quinta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, hoje é quinta-feira de lua cheia, este é o Panorama Agrícola de 10 de novembro. O ditado de hoje é: o seguro morreu de velho e o desconfiado ainda está vivo. Na dica de hoje, cuidado ao tocar nas hortaliças. Encontro e discute controle de pragas e doenças. Pesquisa local desenvolve parceria com fruticultura nos Estados Unidos. No Panorama Regional, Chicão de Lages fala sobre o laboratório de vitivinicultura. Uma dica que pode mudar o seu dia. Você sabia que boa parte do prejuízo com hortaliças tem como culpado nós mesmos, o consumidor? É que ao tocar no produto, acabamos por quebrar talos e prejudicar folhas. Um exame visual pode substituir o toque tão comum na nossa cultura. É hora das notícias. Começou ontem e vai até amanhã no auditório da EPAGRE em Florianópolis e também no auditório do Centro de Ciências Agrárias da UFSC, aqui no bairro Itacorubi, em Florianópolis, o segundo encontro catarinense de fitossanidade, que discute políticas públicas aplicadas à defesa sanitária vegetal, também ameaças fúngicas ao agronegócio, controle alternativo de pragas e doenças, tecnologia de aplicação de agrotóxicos e resíduos de agrotóxicos e o ensino da fitopatologia em Santa Catarina. O evento é organizado pela UFSC e EPAGRE com apoio do Ministério da Agricultura, também da UDESC, do Centro de Ciências Agrárias da UFSC, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, da SIDASC e do Governo do Estado. Até amanhã no auditório da EPAGRE e no auditório da Aquicultura do Centro de Ciências Agrárias da UFSC. Centro de Treinamento da EPAGRE de São Joaquim realizou recentemente cursos sobre produção de sucos de uva para extensionistas da região. Foram analisadas variedades potenciais de uva de mesa para a elaboração de sucos, tendências de mercado, rentabilidade da produção do suco de uva integral, aspectos técnicos da produção de suco e também a legislação. Criada a Cooperativa Central de Leite da Agricultura Familiar com interação solidária do Planalto Norte de Santa Catarina. A nova cooperativa reúne outras quatro menores de Porto União, Major Vieira, Monte Castelo e Papanduva. A nova cooperativa tem sede em Canoinhas. O Planalto Norte apresenta um novo tempo de expansão na pecuária de leite, graças ao trabalho da Organização dos Produtores, junto com EPAGRE, prefeituras da região e Ministério do Desenvolvimento Agrário. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Pesquisador Luiz Paladini, que é diretor de pesquisa da EPAGRE, esteve recentemente nos Estados Unidos, nos estados de Nova York e também em Ohio, para visitar universidades e formular parcerias técnicas. Paladini, o que a EPAGRE conseguiu nessa visita aos Estados Unidos? Nós conseguimos os contatos, principalmente na área de fruticultura, para que a gente possa fazer trabalhos que podem ser utilizados aqui e também nos Estados Unidos no mesmo ano. Então, uma parceria entre pesquisadores e a universidade nós da pesquisa de Santa Catarina e a Universidade dos Estados Unidos. Em alguma área da fruticultura essa questão está mais adiantada? Sim, na área de fruticultura, principalmente a parte de indução floral e os produtos que são utilizados, fitos hormônios. Essas são umas áreas assim muito interessantes, porque são necessários estudos mais aprofundados, tais como microscopia eletrônica, para a gente saber exatamente o que é que esses produtos podem causar nas gemas das macieiras. E nos Estados Unidos, nessas universidades, principalmente na Universidade de Ohio, há os microscópios eletrônicos e nós poderemos, doravante, fazer as aplicações aqui e enviar esse material para que eles façam as análises nos Estados Unidos. Com relação ao uso de agroquímicos, o senhor também andou pesquisando sobre isso, correto? Exato. Nós sempre estamos preocupados com esta área de agroquímicos, principalmente da questão da aplicação. E tanto na Universidade de Worcester quanto na Universidade de Cornell, nós tivemos os contatos com os pesquisadores que estão trabalhando nessas áreas. Coisas muito positivas que nós pudemos ver foi a questão da eletrônica. Cada vez mais a eletrônica está sendo inserida nos equipamentos de pulverização e isso dá maior precisão, maior controle da qualidade e maior eficiência. Como se dá nos Estados Unidos a parceria, Paladini, entre as universidades, os pesquisadores e o produtor rural? Bom, essa é uma questão muito interessante e que nós temos que realmente tomarmos como exemplo. O produtor nos Estados Unidos, assim como algumas cadeias no Brasil, ele participa diretamente das atividades de pesquisa, onde a universidade ou o instituto de pesquisa faz na área do produtor áreas experimentais. E o produtor faz a interação muito constante disso. E há, dentro dessa própria parceria, também há soluções, por exemplo, a questão de melhoramento. Quando se desenvolve novas variedades, há um contato direto do pesquisador com o produtor e a universidade, e aí há uma divisão até mesmo dos benefícios, no caso os royalties, as coisas, então faz uma divisão desses lucros futuros que se terão. Mas o mais importante é a gente caracterizar que a participação do produtor ela é fundamental, tanto lá quanto aqui, porque isso ajuda, isso multiplica, desenvolve, porque já o próprio produtor ele tem bastante atividade já direto nos seus pomares e não custa para ele ter mais uma fila ou duas de plantas e isso então vai ajudar, vai auxiliar a questão da pesquisa, o pesquisador obtendo os resultados aí definitivos e posteriormente a recomendação. Perfeito, nós agradecemos ao diretor de pesquisa da IPAGRE, Luiz Paladini, em entrevista aqui ao Panorama Agrícola. Muito obrigado pelas suas informações. Ok, da mesma forma, muito obrigado e sempre nos colocamos à disposição. Fique ligado no Panorama Regional. Laboratório de Vitivinicultura. Os alunos do curso de nível médio técnico em vitivinicultura e enologia da Escola Manuel Cruz em São Joaquim, na região serrana, passarão a contar com o Laboratório de Vitivinicultura em 2012. Com uma área total de 564 metros quadrados, a edificação contará com dois pavimentos, onde no primeiro piso funcionará uma microcantina com área para recepção de uva, filtração, fermentação alcoólica, engarrafamento do vinho, além da adega e do laboratório de análise propriamente dito, né? Já na parte superior do prédio vão ficar as salas de aula, administração e degustação. O terreno onde está vai ser construído no laboratório, foi adquirido pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional SDR de São Joaquim. O prazo, então, para a conclusão do laboratório é de 8 meses a partir da assinatura do contrato com a empresa vencedora. A construção será conduzida pelo Governo do Estado através da Secretaria de Estado de Educação com recursos do Fundo de Desenvolvimento de Educação, FNDE, ligado ao Ministério da Educação, sob a supervisão e fiscalização da SDR de São Joaquim. Essa obra, então, vai dar suporte ao curso de vitivinicultura e enologia, que está sendo ministrado desde 2005 na Escola Manuel Cruz. O curso de vitivinicultura de São Joaquim é o único de Santa Catarina e prepara profissionais para a nova cultura em expansão na região, que é a produção de uvas para a elaboração de vinhos finos de altitude. Com a unidade, os alunos então poderão acompanhar todo o processo de produção do vinho. É um laboratório aí que vem então como suporte técnico e também de aprendizado aí para os alunos do curso de nível médio em vitinicultura e enologia de São Joaquim. Hamilton Weber Xavier, Chicão, EPAG, região de Lares, para o programa Panorama Agrícola. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.